Me acorda, me sacode. Devo estar tendo um pesadelo. E daquele dos piores. Por favor, me façam crer, não pode ser verdade. Ela não foi embora. Espero tudo dessa vida, mas não estou preparado pra viver sem ela. É tudo tão fatal, tão mal, tão de... Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei, que outros ventos espalharam por caminhos que eu nem sei, que guardei a tua mão. Ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te via e te abraçava e te queria, e que aos poucos te perdia e eu não queria te perder. Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas, fiz de conta que segui, atravessando a calmaria, tempestade eu vencia, pra esse amor sobreviver. Sua sombra passeando pela minha escuridão, eu deitado te esperando, soluçando a minha solidão, querendo em vão seu coração. Meu amigo de Tsunami, o Buiú, galera lá do Veroba com a gente, obrigado aí, Tsunami. Valeu, Buiú. Olha a gente, você que tá tomando uma cerveja estupidamente gelada, quiser tirar gosto aí de queijo com presunto. Te acenando, te chamando, te querendo completar. Já acabou? Sonhando noite adentro, tão perdido, vendo tudo dividido, tudo se desmoronando. Queijo com presunto, pássaro ferido, e queijo com mortadela de peru. Vem até um peru no... O peru tá quase morto. Pode me consolar em teu calor. Diz que a solidão não pode impedir jamais do nosso amor de vir a ser, de acontecer, de nos fazer viver. Amar-te para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Segura, garoto! Te peço que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz de morrer. Lídia, agora me és um amor profundo. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Teus olhinhos verdinhos falam-me de carinho. DJ Rebeldes prometem amor. Amar-te para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais. Maestro da saudade. Te amar tanto assim. Te peço que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz de morrer. Lilian, para mim és o mundo, um amor tão profundo. Ninguém jamais te dará. Lírio, meu bem. Vem com

sempre alguém que eu amo num instante vai embora. Não sei por que é que só comigo isso é assim. O nosso grande amigo Capilé chegando no horário. Ninguém gosta. Alô, Capilé! Desta vez não vai mudar. Vai do Cardoso! Já sei o resultado até de cor. Outra vez eu vou chorar. Um dia o meu amor será maior. Mulher, a um homem como eu, você não deve enganar. Tá vendo? Que sou um escravo do trabalho e só vivo para o lar. Não é simplesmente com palavras que eu posso ser feliz. E por esse motivo vou lhe dizer agora o que outro não lhe diz. Como é que é? Se errar uma vez, dou castigo para não se acostumar. Se errar outra vez, mando embora pra saber me respeitar. Se errar uma vez, dou castigo para não se acostumar. Bora, Capilé! Se errar outra vez, mando embora pra saber me respeitar. DJ Rebelde. Mulher, há um homem como eu, você não deve enganar. Que sou um escravo do trabalho e só vivo para o lar. Não é simplesmente com palavras que eu posso ser feliz. E por esse motivo vou lhe dizer agora o que outro não lhe diz. Se errar uma vez, dou castigo para não se acostumar. Se errar uma vez, manda embora pra saber te respeitar. Se errar uma vez, dou castigo. Bora, Capilé. Não se acostumar. Homem da Gleice Guerra. Se errar outra vez, manda embora pra saber me respeitar. Égua da cara dura. Se errar uma vez, dou castigo para não se acostumar. Saudade do Gardão. Se errar outra vez, eu tô dando mais uma aqui. Manda embora pra saber me respeitar. Os nossos amantes da saudade, meu amigo José e eu nem saudade, recordando. É Cardoso toda quarta. Você quer acabar de acabar quem já está se acabando. Eita, Zé Maria. Destruir uma vida que tanto custou pra nascer. O seu desejo é me ver em seus pés rastejando. Segura! Me engano, migalhas de amor, isto eu não vou fazer. Quem está nas alturas cair, este orgulho que estás carregando debaixo da terra vai se destruir. Vai recordando! Sempre humilde estarei todo tempo, esperando sua decisão. Quero ver quando queres parar com tanta humilhação. Meu amigo Jamaica. Jamaica, pra recordar. Você quer acabar de acabar quem já está se acabando. DJ Rebelde. Destruir uma vida que tanto custou pra nascer. É comandante. O teu desejo é me ver em seus pés rastejando, dando migalhas de amor, isto eu não vou fazer. Já vi coisa melhor se acabar. Quem está nas alturas cair, este orgulho que estás carregando debaixo da terra vai se destruir. Sempre humilde estarei todo o tempo esperando sua decisão. Quero ver quando queres parar com tanta humilhação. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Com coração indeciso, busquei no céu um abrigo, me confessei a Jesus Cristo, que foste na terra o mártir, sob o império de Pilatos, foste pregado na cruz. Quero ouvir de ti um conselho, do qual farei um espelho para refletir meu viver. Julga-me, julga-me como quiseres. Eu amo as tuas mulheres, por elas vivo a sofrer. Uma tem graça, luxo e beleza, produto da natureza, coisa que a outra não tem. E a outra é despida de encantos, mas mesmo assim gosto tanto, e ambas eu quero ver. Meu bom Jesus, com coração indeciso, não sei da qual eu preciso para tornar-me feliz. Uma tem graça, luxo e beleza, produto da natureza, coisa que a outra não tem. E a outra é despida de encantos, mas mesmo assim gosto tanto, e ambas eu quero ver. Abandona, meu patrão. Não me abandona. Mas Zezinho, você é a patroa. Sua mão na minha mão. Que sonho bom. Não, eu não quero acordar. Se a chave do seu coração eu tiver jamais o nosso amor teria fim. Eu prenderia você em mim. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Deixa eu abraçar meu grande amigo Rubinho Mecânico lá na Padre Angílio. Tá curtindo hoje o Cardoncel. Obrigado, Rubinho. Ora, Zamaral. Cabeça branca. Cabeça branca. Faz um pix aí, cabeça branca. Cabeça branca, faz um pix aí, cabeça branca. DJ Rebelde. Se achar seu coração, eu tivesse em minha mão, jamais o nosso amor teria fim. Eu prenderia você em mim. Lindo, a praia está deserta e aquela onda verde procura te alcançar, meu bem, para te beijar. Sei que o mar também gosta muito, muito de ti. Meu bem, vê que dia lindo, a praia está deserta e aquela onda verde procura te alcançar, meu bem, para te beijar. Sei que o mar também gosta muito, muito de ti. Só sei te falar que a onda estava doida. Te amo, meu bem, mas não te encontrando, na areia debruçou e assim morreu no manto de espuma, na areia quente e solitária, com ciúmes de ver que linda, ao sol comigo a sonhar. A onda estava doida de amor, meu bem, mas não te encontrando, na areia debruçou e assim morreu no manto de espuma, na areia quente e solitária, com ciúmes de vertigem. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Uma vida tão vazia, sem amor, sem esperança, fez de mim uma descrente de viver. E durante as minhas férias eu pensei numa viagem.

Músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Esta canção só me faz lembrar você que me deixou sofrendo. Você partiu, o motivo eu não sei. Na verdade eu só te amei, querida. Esta canção só me faz lembrar você que me deixou sofrendo. Fala, comandante, pra recordar. Você partiu, o motivo eu não sei. Na verdade eu só te amei, querida. O meu coração se apaixonou por você, meu amor, quase parou. Nesta solidão, curtindo essa dor, isso não se faz com ninguém, meu amor. Isto não se faz com ninguém, meu amor. Esta canção só me faz lembrar você que me deixou sofrendo. Você partiu, o motivo eu não sei. Na verdade eu só te amei, querida. Esta canção só me faz lembrar você que me deixou sofrendo. Você partiu, o motivo eu não sei. Na verdade eu só te amei, querida. O meu coração se apaixonou por você, meu amor, quase parou. Nesta solidão, curtindo essa dor, isso não se faz com ninguém, meu amor. Isso não se faz com ninguém, meu amor. Isto não. Nossa, quarta-feira no Cardoso, Remédio 8. DJ Rebelde! Saudade é a lembrança do amor que um dia deixei ali. Saudade é nostalgia do Japão que nunca esqueci. Boneca linda, dourada, o sol que nasce vem me contar que nos teus olhos iluminou duas pérolas a rolar. Se você não me esquecer. Os amantes da saudade, os amantes pela dança. Esse sim é a original. Meu bem, no momento. Os nossos amantes com a gente do Cardoso. Saudade é. Aí, José. Fala, nem saudade! O amor que um dia deixei ali. Saudade é nostalgia do Japão que nunca esqueci. Isso

santa e eu não pude. A moça que veio do Marajó, como é o nome dela? A moça que dá rasteira no búfalo. Silvana, a mulher que dá rasteira no búfalo lá no Marajó. Mas você, como Judas, me fez a maior traição. Se ela dá rasteira no búfalo, dirá eu, né? Por alguém que jamais mereceu os seus carinhos. Aí, Miguel! E deixou uma coroa de espinhos no meu coração. Amigo de tsunami, ele dá valor, né, tsunami? Cadê a Beth, hein? Alô, Beth! Já tá pra ir, né? Depois deu o primeiro round. Carreguei minha cruz tantas vezes por tantos caminhos, mas você, como Judas, me fez a maior traição. Me trocou por alguém que jamais mereceu. Tantas vezes por tantos caminhos, mas você, como Judas, me fez a maior traição. Me trocou por alguém. DJ Rebelde! Meus carinhos e deixou uma coroa de espinhos no meu coração. Pato Cardoso, quarta-feira. Malena, esqueça, baby, meu bem. Quero ter você perto de mim. E agora no baile? Os velhinhos querem acabar comigo. Amaral, hein? Alô, Amaral. É papo firme. Eu te amo, te amo. Amaral, tô esperando o Pix, Amaral. Eu estou apaixonado por você. Amigos, amigos, ciúme de você. Não quero ver você tão triste. Você é linda, não adianta. Não quero ver você tão triste. Você é linda, não adianta. Agradecer a presença ilustre hoje da nossa grande amiga Mãezona, em companhia do seu grande amor comandante, e também aniversariante, a nossa viúva da saudade, está no berço hoje. Doido pra ser o próximo, né? Não te preocupa, meu filho, não te preocupa. Tudo que sou... Tem direito a velório. Nada. Tem direito a choro. Amigo, se a tua família não for, você... ela vai lá, dá aquele choro. Da... Não quero ver você tão triste. Você é linda, não adianta nada. Não te preocupa. Há dinheiro que pague ternura antiga. Não quero ver. você tão triste. Você é linda, não adianta nada. Não há dinheiro que pague. Pra que eu possa caminhar. Lá vai eu. Eu vou levar por esta vida fora a dor de ter que te deixar. Com essa semana, com muita correria, com muitas festas, mas volto um dia. Essa semana a gente arranjamos um descarte físico, gente. Então, essa semana a gente vai montar uma reduzida das nossas programações, tá bom, gente? Vamos fazer só uma em cada dia, tá bom? Eu não queria, mas já é chegado o dia, e hora e meia já se faz. Quase que eu não venho trabalhar hoje. Ontem e hoje. O seu melhor sorriso, pois assim vai ser preciso pra que eu possa ir em paz. Amigo Alex, fala, motor Alex. Eu vou levar por esta vida. Na verdade, o Rebelde não ia nem tocar esse final de semana. A dor de ter que te deixar. Mas devido às programações corridas, sexta-feira nós estamos aí no Botequim, sábado, Quadra da Prefeita, domingo, Balneário Belo Horizonte, lá em Macarena, segunda-feira, Reserva Parque, primeiro tempo, segundo tempo, Marizia e Outeiro. No Ilha Bela, segunda-feira, gente. Não vai haver palácio devido a esse negócio de parar a festa na hora do momento bom. Então foi cancelado lá no palácio. E as programações vão ser lá no Ilha Bela. Pra que eu possa ir em paz. Por Deus, não chore, mostre o se um certo alguém lhe abandonou, pra recordar, ou você não teve um grande amor, não fica assim. Não fique triste assim. Já estamos fechando, gente. Aqui, olha, dia 9, segunda-feira do Dia dos Papais, a volta do Rebelde do Imperial, hein? Não fique triste assim. Curtir essas músicas boas. Dia 9, Rebelde. Gigedinho, DJ Toninho, William vai estar lá, né? Vai viajar. O tempo aqui lhe esperando. Tá chique, né? Querendo lhe falar, mas me calei. Segura! desse grande. Sabadão no Dia dos Papais. Estou guardando. A primeira parada é no São Domingo do Juruna. Pois na minha vida. Lá no Limeira. Pela primeira vez. Vem ficar aqui perto de mim. Valeu, Rui! Não, não fique triste assim. Vem ficar aqui. DJ Rebelde! Só agora eu tive coragem. Dia dos Pais. Enquanto eu vivo, meu irmão, Dia dos Pais. Sem ter um amor pra mim. Cinco. Às vezes eu me desespero, tão sozinho e choro, choro. Mas esse amor que sinto é bem mais forte que eu pensava. Bora, comandante! Maior do que eu, oh, oh, baby. Já preciso. Filha manjona. Dia dos Pais, a primeira parada é na Radional 2, lá no Baduígo. Depois tem Ibiza, Antigo Acústico, Osmar no Telégrafo. Aí tem Porto de Marés. E fechando na quadra da prefeita. Sem ter um amor pra mim. E fechando no Damasceno e Coraci. Às vezes eu me desespero, tão sozinho. Até 5 da manhã. Pois esse amor que sinto é bem mais forte que eu pensava. Maior do e aí, viúva? Preciso da vez de dizer o quanto eu lhe quero. Lá no fundo do quintal, na sombra do laranjal, me sentei pra recordar. Onde da felicidade eu convidei a saudade pra comigo conversar. Sua ausência tão antiga, sua imagem amante amiga, foi do que a gente falou. Você foi tema da tarde, você foi realidade, e partiu e não voltou. Só vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus, vivo vida sem viver. Momentos meus, vivo vida sem viver. sua ausência tão antiga, sua imagem amante, amiga, foi do que a gente falou. Você foi tema da tarde, você foi realidade, que partiu e não voltou. E vá pra cima! Moça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus. DJ Rebelde. Vida sem viver. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você, pra você. E o maestro vai tocando no Cardoso, nossa quarta-feira. Um sonho diferente. Sonhei com Evaldo Braga sorrindo em minha frente. Ele no sonho me dizia: foi difícil suportar. Os Caça-Barcas, o grupo que mais se comunica nas redes sociais, estão aqui com o maestro DJ Rebelde. As criancinhas e diga a todo o Brasil, fale para as minhas fãs que aqui eu vou a mil. A tristeza que eu trouxe foi não conhecer meus pais. Nesse momento me despeço, siga feliz, meu bom rapaz. Mas aí eu confesso. Aí confesso que chorei demais ao ver Evaldo Braga outra vez falar. E amiga Carla com a gente. Alô, Andréia. Numa veste branca, sempre a cantar. Vai! De terço na mão, sempre a rezar. Já tá rezando, né? Eu sonhei com Evaldo, sonhei. Repouse em paz que o recado eu darei. Eu sonhei com Evaldo, sonhei. Fique em paz que a cruz eu levarei. Aí confesso que chorei demais. Vendo Evaldo Braga outra vez. Meu amigo Neguinho escapou do sabor de mel. Numa veste branca, sempre a cantar. Seis vezes? De terço na mão, é, sempre a rezar. É mais vida do que gato. Eu sonhei com Evaldo, sonhei. Repouso em paz que o recado eu darei. Eu sonhei. E aí, qual é a parada? Quero fazer as pazes, ficar de bem outra vez com você, deixar as brigas de lado em beijos e abraços constantes, viver. Mas ninguém brigou essa semana, não. Nossas brigas são lindas e tantas por coisas banais. Aceito suas desculpas, mas também tive culpa por esquecer a mais. Peço que me ajudes a essas brigas pôr um fim, para vivermos o amor e em deixar as brigas de lado, beijos e abraços constantes, viver o nosso amor. Nossas brigas são muitas e todas por coisas normais. Aceito suas desculpas, mas também tive culpa por esquecer a paz do nosso amor. Peço que me ajude a essas brigas por um fim, para vivermos o amor e entre nós dois faremos assim. DJ Rebelde, vamos parar com essas brigas, pois precisamos de um pouco de paz em nossas vidas. Vai! Vamos parar com essas brigas, pois precisamos de um pouco de paz em nossas vidas. La la la la la la la la la la la la. Como eu amei, ninguém jamais amou. Luca Pelô. Pena, como eu pendei, ninguém jamais penou. Vai, Cardoso! Eu vivia sem ninguém, porém não chorava de amargura, não. Mas um dia conheci alguém a quem logo dei meu coração. Hoje sofro por amar demais. Há um grande amigo Didi, lá do Didi Casmar. A ternura imensa que eu lhe dei e o que soube de me desprezar. Quero ver o gagueado. Égua do caqueado, pai d'égua. Égua do rebolado. Amar como eu amei, ninguém jamais amou. Pena, como eu penei, ninguém. Parceiro de tsunami e o Rio lá do Vero Peso com a gente. Fala, Rio! Eu vivia sem ninguém, porém não chorava de amargura, não. Mas um dia conheci alguém, mentira, a quem logo dei meu coração. Hoje sofro por amar demais. Vai! Há um ser que não me soube dar a ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar.